Saudações, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM, queridos irmãos, irmãs, associados e simpatizantes da loja Esotérica Virtual, a Levir, que vocês acessam em www.levir.com.br. Está se iniciando nesta noite mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar aqui na Esotérica FM de segunda a sexta-feira, exceto os dias que forem feriados durante a semana, sempre das 21 às 22 horas, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho. Sou o coordenador da loja Esotérica Virtual, também sou programador aqui na Esotérica FM, trazendo para vocês, meus amigos, durante a noite aqui os melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, e sempre falando aqui da espiritualidade humana. Damos a todos o nosso boa noite e agradecemos este pico de audiência aqui durante a noite a todos vocês que nos prestigiam ao vivo aqui nesse programa. Também agradecemos a todos que nos acompanham nas gravações aqui no site da rádio, também lá na seção de áudio da loja Esotérica Virtual. Mas como sempre, meus amigos, vamos iniciar esse programa fazendo aquela vibração, nos sintonizando com o que há de mais elevado na nossa natureza, elevando a nossa frequência e ofertando esse canal de comunicação à mensagem dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Vamos, meus amigos, fazer o nosso relaxamento e a nossa meditação. Vamos inicialmente relaxar o nosso corpo físico, procurando sentar tranquilamente, mantendo a coluna ereta, descruzando os braços e as pernas, para que a energia possa fluir mais tranquilamente. Vamos relaxar o nosso corpo, soltando as tensões nos nossos ombros, abandonando o peso dos braços e das pernas. Vamos liberar todas as tensões na nossa face, soltando a pressão no nosso maxilar. Em seguida, vamos apaziguar as nossas emoções, procurando observar a nossa respiração, que ela seja lenta e profunda. Vamos observar, prestar atenção em cada inspiração e em cada expiração. E assim fazendo, paulatinamente nós apaziguamos o nosso corpo emocional, os nossos sentimentos. E vamos deixar a mente livre de qualquer imagem, das memórias do dia a dia. E vamos fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações, sentindo, encontrando uma vez mais o nosso batimento cardíaco, deste órgão que, como um sol, envia vida a todos os pontos do nosso corpo. Sintamos todo o nosso corpo pulsando com o nosso coração. E com o poder da nossa mente, visualizemos no centro dos nossos corações o surgimento de uma luz branca, que rompe como uma alvorada de luz espiritual, se expandindo uma luz branca no centro dos nossos corações, iluminando, harmonizando e curando todos os nossos órgãos. Que essa luz se expanda por todo o nosso corpo e além dele, se expandindo pela nossa alma. Nesse momento de tranquilidade, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra da vida uma. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas ouvintes. Namastê. Que o Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no coração de todos vocês. Está aberto o nosso programa com esta vibração maravilhosa que eleva a nossa consciência. O programa Lux Esotérica, meus amigos, está tendo a felicidade de trazer para vocês um texto de Helena Petrovna Blavatsky, esta grande mulher, grande teósofa, grande filântropa. Meus caros amigos, realmente uma pessoa que lutou, que pugnou pela elevação espiritual da humanidade, sendo a fundadora do movimento teosófico moderno, e trouxe a mensagem verdadeira, meus amigos, dos grandes seres espirituais do Oriente, dos mestres da fraternidade branca, fazendo realmente uma fusão maravilhosa que jamais aconteceu entre a sabedoria espiritual do Oriente e o Ocidente. E não poderíamos deixar de relembrar, meus amigos, a nossa gratidão a todos aqueles que nos acompanham e também aqueles que fornecem aqui para nós material de estudo, como o nosso querido irmão Raul Branco, que esteve aqui em São Paulo, na Fundação Centro Raja, nesses dias do feriado da Semana Santa, da sexta-feira até domingo. Ele esteve aqui em Itapecerica da Serra, tivemos a oportunidade de abraçá-lo pessoalmente, já que nós temos aí uma dívida realmente com ele, assim como temos com Blavatsky, porque Raul Branco realmente é uma pessoa que não só está entre nós nos dias de hoje, meus amigos, mas é um dos maiores, se não o maior pesquisador do cristianismo primitivo aqui no Brasil. E a todos os nossos ouvintes ele mandou um especial abraço. E segundo ele, ele é meu fã, né? Quando na verdade sou eu, somos nós que somos fãs do nosso querido irmão Raul Branco. Então deixamos aqui protestado aqui as nossas lembranças, nossas saudações ao Raul, que está fazendo uma turnê aqui pelo estado de São Paulo nessa semana. Estará, se eu não me engano, ele está hoje falando lá em Mogi das Cruzes, depois vai seguir para a cidade de Franca e outros pontos aqui do estado de São Paulo terão a presença do Raul Branco. Mas nós vamos continuar aqui, meus amigos, os tópicos do livro A Chave para a Teosofia. Esse livro, meus amigos, que foi escrito em 1891, é a última obra de Helena Blavatsky, né? Entre grandes, né? Picos, né? Dos seus trabalhos, né? Que tiveram obras realmente monumentais, descomunais, como A Doutrina Secreta, como Ísis Sem Véu, meus amigos, são obras realmente que têm uma altitude. Nós não recomendamos que aqueles que são iniciantes nesse campo da teosofia, que são iniciantes no alpinismo literário do ocultismo, meus amigos, não tentem escalar estes picos nevados da sabedoria logo de cara, meus amigos. É melhor vocês irem se instruindo, irem caminhando, né, pelos planos inclinados que estão à disposição. E livros como esse de Blavatsky, A Chave para a Teosofia, são verdadeiramente introdutórios, meus amigos, vão dando uma noção para os leitores do que realmente Blavatsky pretende comunicar nas suas obras, né? E aqui nós chegamos num ponto, meus amigos, onde se indaga a Blavatsky, né, sobre a relação entre teosofia e budismo, uma coisa que a sua época, né, final do século XIX, realmente havia muita confusão a esse respeito. E aí uma das perguntas que foram feitas a Blavatsky foi o seguinte: frequentemente vocês são considerados, né, os teósofos, os teosofistas, como budistas esotéricos, né? E aí a pergunta: vocês são discípulos de Gautama Buda? E Blavatsky responde o seguinte: não, pois isso equivaleria a dizer que todos os músicos são discípulos de Wagner, né? Alguns entre nós pertencem à religião budista, e sem dúvida contamos entre nós com muitos hindus e brâmanes, aliás, muito mais hindus e brâmanes do que budistas, e muito mais ainda cristãos, né, europeus e americanos, e mais até do que budistas convertidos. Este erro, né, o de comparar budismo e teosofia, meus amigos, nasceu da má interpretação do verdadeiro sentido do excelente livro do senhor Alfred Percy Sinnett, meus amigos, um livro que é editado até hoje chamado O Budismo Esotérico, né? E esse termo budismo do livro do senhor Sinnett está escrito com 2 D's e H, meus amigos, né? E lá onde deveria ter sido escrita a palavra budismo com um só D ao invés de 2, esse livro deveria ter sido escrito com um único D ao invés de 2, porque nesse caso esta palavra teria expressado a ideia do autor. Ou seja, no budismo que então se referiria, estaria se referindo à sabedoria, né? Já que no sânscrito, bodha ou bodhi, né, significa inteligência ou sabedoria, ao invés do budismo com os 2 D's, que significa a filosofia religiosa de Buda, o Gautama. A teosofia, como já se disse, é a religião sabedoria. Na verdade, ela é a raiz, é o tronco de todas as grandes religiões, meus amigos. Então, ela não é exatamente a doutrina de Gautama, nem é a doutrina do Cristo, mas sim aquilo que engloba todas essas filosofias e que precede a estas filosofias, né? Mas o indagador insiste, né? Que diferença existe entre o budismo, né, a religião fundada pelo príncipe de Kapilavastu, como também é mencionado o Buda, e o budismo, ou a sabedoria, a iluminação, que está sendo mostrado como sinônimo de teosofia? E aí Blavatsky responde: exatamente, essa semelhança é a que existe, né, entre o ritualismo e a teologia dogmática das igrejas e seitas e os ensinamentos secretos do Cristo, que se chamaram os mistérios do reino dos céus, né? Ou seja, o budismo enquanto religião é obviamente uma formalização da filosofia, enquanto que o budismo enquanto sabedoria, enquanto iluminação, ela é realmente a própria experiência esotérica, meus amigos, é exatamente a teosofia, é o acesso direto pessoal pela elevação da consciência, pelo próprio indivíduo, né? E Buda, né, significa iluminado, por bodha ou conhecimento ou sabedoria. Esta se arraigou e se difundiu nas doutrinas esotéricas que Gautama ensinou somente aos seus arhats, né, os discípulos mais avançados, né, e escolhidos. E aí vem uma outra pergunta: Sem dúvida, alguns orientalistas negam que Gautama tenha ensinado jamais qualquer doutrina esotérica. E Blavatsky responde: também podem negar que a natureza possua segredos ignorados pelos homens da ciência. Provarei mais adiante pela conversação de Buda com seu discípulo Ananda, nós podemos derivar que esses ensinamentos realmente existiram. Suas doutrinas esotéricas eram simplesmente a Gupta Vidya, ou ciência ou conhecimento secreto dos antigos brâmanes, cuja chave seus modernos sucessores perderam por completo, com raras exceções. E essa Vidya passou ao domínio do que se conhece agora como doutrina interior ou secreta da escola Mahayana do budismo do norte. Os que negam são simples pretendentes, ignorantes do orientalismo. Aconselho que leia o budismo chinês do reverendo Edkins, especialmente os capítulos referentes às escolas e ensinamentos exotéricos e esotéricos, e comparar então o testemunho de todo o mundo antigo sobre esse particular. Realmente, meus amigos, o que Blavatsky disse aqui é uma realidade, né? Ou seja, o budismo, eu acho que até entre muitas outras religiões, e depois de Blavatsky, né, décadas depois, o budismo teve uma grande expansão, meus amigos, e na verdade grandes teósofos foram responsáveis por essa expansão e até pela preservação do budismo, né? Principalmente o grande companheiro de Blavatsky, que foi o coronel Olcott, ao chegar à Índia, ao chegar ao Ceilão, eles viram que a filosofia de Buda, meus amigos, estava praticamente desaparecendo. Infelizmente, aquela máxima popular, meus amigos, que ninguém é profeta na sua terra, ou aqui no Brasil ainda temos uma versão mais popular de que ninguém é santo, né, na sua terra, na Índia parece ser uma verdade também, já que existe apenas 2% de budistas na população hindu, apesar de Gautama ter nascido na Índia e praticamente ele ter sido um reformador, um reformulador, alguém que veio dar uma nova iluminação, uma nova visão às doutrinas do hinduísmo, do brahmanismo, e lamentavelmente ele não foi bem recebido, assim como Jesus era um reformador da religião dos povos, né, judaicos, hebraicos, e o judaísmo também não recebeu muito bem a Jesus, e o Buda foi rejeitado principalmente pelas castas, né, superiores, né, entre aspas, né, da Índia, e o budismo depois foi fazer sucesso justamente no Tibete, no Nepal, na China, se espalhando pelo Oriente, e agora, séculos e séculos depois, vai chegando também ao Ocidente e vai adotando essa filosofia, meus amigos, que é muito profunda, muito mística e principalmente ligada à ética pessoal, a uma vivência da interiorização, evitando muitas vezes de entrar em discussões teológicas. Mas é fato também que o budismo tem muitas e muitas escolas, e muitas delas são escolas verdadeiramente esotéricas, internas. Então haviam sim instruções esotéricas do Buda, e muitas dessas escolas até atualmente ainda preservam esses ensinamentos, meus amigos. Assim como nós já evidenciamos aqui que o cristianismo também possui um lado interno, um lado oculto, esotérico, o budismo também. E aí vem uma outra pergunta, né? Mas a ética da teosofia não é semelhante à que ensinou o Buda? E a resposta é: certamente que sim, porque aquela ética é a alma da religião sabedoria. E foi em outros tempos propriedade comum dos iniciados de todas as nações. Mas Buda foi o primeiro a fundir essa ética sublime com seus ensinamentos públicos e a fazer dela a base e a essência de seu sistema público. Nisto consiste a imensa diferença que existe entre o budismo exotérico, né, externo, e as demais religiões. Porque enquanto em algumas delas o ritualismo e o dogma ocupam o primeiro e mais importante lugar, a ética sempre foi o principal no budismo. E aí, aquele que pergunta continua, né? E Blavatsky também arremata: isso explica a semelhança, quase a identidade, que existe entre a ética da teosofia e a da religião de Buda. Mas a pergunta ainda continua: existe alguns graus importantes nesta diferença, nessa similaridade entre a ética budista e a ética teosófica, né? E aí Blavatsky então responde: existe uma notável diferença entre a teosofia e o budismo exotérico, né, ou público. Este último é representado pela Igreja do Sul, que nega por completo algumas coisas, né? A primeira, a existência de qualquer divindade. E B, uma vida consciente post-mortem e até uma individualidade consciente que sobreviva ao homem. Esta é, ao menos, a doutrina da seita, né, do segmento siamês do budismo, hoje considerada como a forma mais pura do budismo público, né, exotérico. Assim é, na verdade, se nos referirmos unicamente aos ensinamentos públicos de Buda, e mais adiante darei o motivo desta reticência da sua parte. Mas as escolas do segmento budista do norte, né, a budismo Mahayana, né, estabelecidas naqueles países de onde se retiraram os arhats iniciados depois da morte do mestre, né, ensinam tudo o que se conhece hoje em dia com o nome de doutrinas teosóficas, porque são partes da ciência dos iniciados, provando assim como foi sacrificada a verdade em altares de letra morta pela ortodoxia demasiado zelosa do budismo do sul. No entanto, quão mais sublimes, mais nobres, mais filosóficos e científicos, mesmo em sua letra morta, são sem dúvida seus ensinamentos, se forem comparados com os de qualquer outra religião ou igreja. Mas, sem dúvida, a teosofia não é idêntica, nem é o próprio budismo. E aqueles que conhecem algo da filosofia budista sabem muito bem, como bem comentou aqui Blavatsky, que o budismo público, né, o budismo que é oferecido nas seitas, nos segmentos da religião budista, eles não enfatizam a existência de Deus, de qualquer divindade, meus amigos, mas sim se fixam na ideia de que o ser humano possui uma ética, né, que do seu ethos, da sua alma, realmente deve brotar um comportamento ético, e que isso deve, obviamente, se concretizar na forma do respeito ao semelhante, da não ferir a ninguém, de ter o cuidado com as palavras, de ter um reto meio de vida e tudo mais, o que faz do budismo realmente uma religião muito prática e que leva a pessoa realmente a uma harmonia interior, a uma interiorização, a um autoconhecimento, principalmente se a pessoa evolui para a prática das preces e, obviamente, da concentração, da meditação, na própria ideia da iluminação interna. E de um ponto de vista mais filosófico, o budismo fala exatamente sobre a vacuidade, né, da nossa existência, né, e de que realmente não existiria exatamente esse eu que nós identificamos tão fortemente, porque ele realmente não tem uma raiz, né, que nos levasse a considerar como tão fixo ou como tão existente, né? Aquilo que os hindus chamam de maya, os budistas chamam de vacuidade, e obviamente por uma série de raciocínios, de meditações, o indivíduo realmente percebe que o que existe realmente no universo é uma consciência todo abrangente, e que as distinções que nós fazemos nessa consciência, na verdade, são ilusões ou são limitações da nossa própria consciência. É óbvio que essas considerações são o que há de mais profundo na filosofia budista, mas o fato é que Blavatsky também comenta, é que a teosofia vai mais profundamente nisso e traz os conhecimentos exatamente sobre a estrutura do ser espiritual, humano, né? A existência dos corpos invisíveis, a existência da própria lei da evolução, da continuidade da consciência através das metempsicoses ou reencarnações, né? Isso, obviamente, era ensinado pelo budismo do norte, ou seja, o budismo Mahayana, da onde Blavatsky nos diz vem exatamente os grandes arhats, os grandes instrutores. Inclusive muitos dos mestres que instruíram Blavatsky pertenciam a essa tradição, e eles têm conhecimento muito profundo sobre essas minúcias, né, de como realmente o ser humano evolui, não como uma personalidade aqui sobre a Terra, mas sim o que de nós transmigra, né, entre as reencarnações, porque isso é uma coisa que nós vamos estudar mais cedo ou mais tarde aqui no nosso programa, né, porque justamente a Igreja Budista do Sul, né, ela justamente afirma que não vai haver realmente nenhuma transmigração, ou que isso tudo é algo que realmente não existe, né? Porque realmente as nossas personalidades, meus amigos, elas realmente não passam de uma vida para outra, né? Então eu aqui, o Osmar aqui, que tem certas características, tem uma certa forma de humor e gosta de um certo time de futebol e tem suas preferências musicais, isso é uma experiência única, isso não vai passar para uma outra existência, né? E do ponto de vista até teosófico, isso está correto, porque essa personalidade, ela foi feita, foi constituída com as energias dessa vida, ela foi construída um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental, e esses corpos vão ser destruídos, né? O corpo físico vai morrer, vai perecer também o corpo astral, o corpo mental. Mas o fato, meus amigos, é que alguma coisa transmigra, e essa alguma coisa não é a personalidade, mas sim é a alma, meus amigos, a psique, né? Aquilo que realmente reúne o perfume, né, das existências, e enlaça essas características de todas as vidas como um cordão, né? Como se fosse uma joia, e o que realmente resulta de toda uma encarnação, de toda uma existência, é apenas o seu perfume das experiências impessoais, daquelas características que realmente se desenvolveram naquela vida, e isso é que será levado então para a próxima existência, com outras características do karma também, né? Porque a gente sabe que o karma, ele deve devolver, né, aquilo que ocorreu, mas sempre devolvendo no mesmo plano onde as ações aconteceram, né? Ou seja, atos físicos são devolvidos no físico, coisas que acontecem no plano emocional retornam como coisas emocionais, eventos do pensamento mentais retornam no plano mental. E isso também transmigra, ou seja, esses impulsos também passam de uma existência a outra. Mas, para vocês verem como o assunto é complexo, né? Aquela frase que também é popular, né? Vamos aproveitar porque temos uma única vida, né? Por que não farrear, por que não fazer aquilo, aquilo outro, né? As pessoas dizem isso. De certa forma, essas pessoas têm razão, meus amigos, porque nós aqui agora estamos vivendo uma experiência única que jamais se repetirá. O que vai acontecer na próxima vida não é necessariamente uma continuidade do que nós somos exatamente agora. Porque numa vida a pessoa pode ser homem ou pode ser mulher, ser uma pessoa com tais e quais qualidades ou características, e na outra ela pode nascer com um sexo completamente diferente, num outro signo astrológico. O que vai passar realmente são características mais profundas, mas que realmente não tem uma unidade tão grande entre as diversas existências, né? Então há que se ter muito cuidado disso. E quando os sábios, né, se pronunciaram a esse respeito, né, como Jiddu Krishnamurti, né, indagado sobre a reencarnação, né, Krishnamurti deu um nó na cabeça de muita gente, quando ele disse o seguinte, né, que a reencarnação não existe, mas ela é um fato. E aí ele quis dizer exatamente isso, meus amigos, ou seja, o que nós somos hoje não vai ser a mesma coisa na próxima encarnação, mas o fato é que alguma coisa realmente passa de uma vida para outra, e o que realmente passa são as coisas espirituais, qualidades superiores e tudo mais. Mas a cada um de nós há um grande livre-arbítrio, há uma grande liberdade para nós desenvolvermos e agirmos no mundo e desenvolvermos ou não essas qualidades. Daí então toda essa aparente semelhança entre teosofia e budismo. Mas nós estamos chegando ao fim aqui do nosso primeiro bloco, do nosso programa de hoje, meus amigos. Agradecendo aí a audiência de todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo, a todos que estão nos ouvindo em outros horários pelas gravações. Vamos fazer um intervalo e vamos voltar daqui a alguns instantes com o segundo bloco aqui do programa Lux Esotérica, onde Blavatsky vai falar aqui sobre a sua querida Sociedade Teosófica, e nós vamos aqui apreciar as perguntas e as respostas dela sobre esse tema. Já já voltamos, meus amigos, ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM. Sim, meus amigos, voltamos ao vivo aqui com o programa Lux Esotérica de hoje, aqui na Esotérica FM, que traz sempre realmente muito boa música durante todo o dia, mas à noite brilha aqui a luz oculta, meus amigos, a luz esotérica, trazendo para vocês essa mensagem e várias mensagens, meus amigos, que tratam realmente da espiritualidade, dos assuntos, dos temas esotéricos, do ocultismo, da teosofia. E realmente nós estamos nos embrenhando, meus amigos, aqui em conhecimentos verdadeiramente teosóficos. E vocês que gostam de teosofia, que gostam do esoterismo, com certeza já devem conhecer, prestigiam a loja esotérica virtual, meus amigos, um site que está lá em www.levir.com.br, onde vocês acessam centenas de textos, meus amigos, e dezenas de palestras teosóficas, cursos, e também estão lá as edições do programa Lux Esotérica, levando a teosofia, o esoterismo, realmente a sua mais alta expressão, com acesso democrático, meus amigos, gratuito na maior parte dos temas, dos materiais. E realmente isso só é possível com o seu prestígio, com o seu patrocínio, meus amigos. Aqueles que se tornam associados da Loja Esotérica Virtual nos apoiam, e é isso que nos traz condições materiais para que a gente possa continuar aqui essa saga, esta missão, meus amigos, de levar e manter acesa, meus amigos, não só as noites aqui, mas 24 horas por dia, a tocha da espiritualidade iluminando o caminho de todos aqueles que estão buscando. E não poderíamos deixar de relembrar os meus amigos que está à disposição de vocês aqui no site da Rádio Esotérica FM e também lá na Levir, a promoção com os primeiros 3 CD-ROMs das nossas séries aqui que foram ao ar. O Lado Oculto das Coisas, o primeiro CD-ROM, o Caibalion, tratando da filosofia hermética, o segundo CD-ROM, e os Ensinamentos Esotéricos de Jesus, que foi baseado no livro do nosso querido irmão Raul Branco, que se encontra no estado de São Paulo, aqui dando palestras nesta semana. Esses 3 CD-ROMs vocês adquirem pelo preço de um só, meus amigos, aí nos nossos sites. Adquiram, tenham realmente esse material de estudo, de reflexão, que vocês terão realmente muito, muito um bom, um ótimo material para vocês estudarem, refletirem e terem realmente muito material para vocês incluírem nas suas ideias e, consequentemente, evoluir bastante. E agradecemos aqueles que estão nos auxiliando. Mas vamos continuar aqui as perguntas e respostas feitas a Blavatsky nesse livro A Chave para a Teosofia, né? E continua aqui o indagador de Blavatsky, né, perguntando: portanto, não são essas doutrinas um renascimento do budismo, né? Nem estão decalcadas na teosofia neoplatônica? E Blavatsky então é obrigado a dizer: não. Mas o melhor meio de contestar suas perguntas é citando um apontamento sobre a teosofia lido na Convenção Teosófica em Chicago em abril de 1889, meus amigos, ou seja, há 120 anos atrás, pelo Dr. J.D. Buck, membro da Sociedade Teosófica, né? E segundo Blavatsky, nenhum teósofo se expressou ou compreendeu melhor a verdadeira essência da teosofia do que fez nosso estimado amigo Dr. Buck, que disse o seguinte: a Sociedade Teosófica foi fundada com a finalidade de difundir as doutrinas teosóficas e promover e favorecer a vida teosófica. Não é esta sociedade a primeira com este intento. E aí ele cita várias, né, sociedades da mesma espécie, como por exemplo a Sociedade Teosófica da Filadélfia, de 1697, e outras, né, que estão aqui citadas nesse texto, que é realmente muito longo, não vou aqui ler tudo isso, né, até que se chegasse à fundação da Sociedade Teosófica em 1875, né. Mas então ele complementa: em todas as épocas existiram indivíduos que compreenderam mais ou menos claramente as doutrinas teosóficas e as aplicaram em sua vida particular. Essas doutrinas não pertencem exclusivamente a religião alguma e não estão relacionadas de modo especial a nenhuma sociedade ou época. São privilégio de toda alma humana e a ortodoxia deve ser interpretada por cada um segundo sua natureza, de acordo com suas necessidades peculiares e sua própria experiência. Isto vai explicar por que aqueles que imaginam ver na teosofia uma nova religião buscam em vão seu credo e seu ritual. A lealdade à verdade é seu credo, e honrar cada verdade por seus atos é o seu ritual. E é isso, meus amigos, que define realmente o que é teosofia e principalmente sociedade teosófica. É uma postura justamente de investigação do que o ser humano é na sua essência. E é necessário enxergar essa essência em todos os seres humanos e em todas as culturas e principalmente nas diversas correntes religiosas, porque elas também são culturas que tentam cada uma a seu modo traduzir o que o ser humano tem dentro de si. Mas a prática e a ética teosófica são exatamente isso, meus amigos, né? É a lealdade à verdade. E esse é o credo do verdadeiro teósofo. E honrar cada uma dessas verdades, né, com seus atos, meus amigos, é o ritual do teósofo, né? Mas, continuam as perguntas. Sendo assim, qual o sistema que adotam além da ética budista? E Blavatsky responde: nenhum e todos. Não estamos ligados a qualquer religião ou filosofia especial. Escolhemos o bom que em cada um encontramos. Mas é necessário que se repita aqui que a teosofia, como todos os sistemas antigos, está dividida em duas partes: a exotérica ou pública e a esotérica ou interna, né, oculta. E aí, obviamente, cabe a pergunta, né? Em que consiste então a diferença entre essas duas? A exotérica com X e a esotérica com S. E aí Blavatsky diz o seguinte: em geral, os membros da sociedade teosófica podem professar a religião ou a filosofia que acharem mais conveniente, sempre que simpatizem com um ou mais dos três objetivos da associação e estejam dispostos a defendê-los. A sociedade teosófica é uma corporação filantrópica e científica para a propagação da ideia da fraternidade no terreno prático e não teórico. Não importa que os membros sejam cristãos ou muçulmanos, judeus ou zoroastristas, budistas ou brâmanes, espíritas, espiritualistas ou materialistas, mas cada membro tem que ser um filântropo ou um estudante investigador da literatura ariana e outras antigas, ou dedicar-se às ciências psíquicas. Numa só palavra, deve contribuir, se possível, a realização de um dos objetivos do programa, pelo menos. E aí, quando Blavatsky diz programa, na verdade são os objetivos, né, declarados da sociedade teosófica, que são três. O primeiro deles, formar um núcleo da fraternidade humana sem distinção de sexo, casta, raça ou cor. Ou seja, a fraternidade é o primeiro objetivo. O segundo objetivo da sociedade teosófica é o estudo da religião comparada, da filosofia e da ciência, meus amigos. Isso envolve, obviamente, o estudo comparativo de todas as maneiras que o ser humano utiliza para buscar a verdade. E o terceiro é fomentar, né, a investigação dos poderes latentes do ser humano e aqueles poderes internos, né, os poderes latentes espirituais que existem em cada um dos seres humanos. Ou seja, quando Blavatsky diz que a pessoa precisa estar em concordância com pelo menos um desses três objetivos, na verdade ela diz que a pessoa que adere à sociedade teosófica, ela tem que obviamente estar munida do espírito da fraternidade, de que ali haverão pessoas das mais diversas religiões, credos e posturas, mas que todas estarão ali reunidas fraternamente para fazerem estudos comparativos da religião comparada, da estudo de filosofia, da religião, da ciência e principalmente estar ali também investigando as leis ainda não explicadas da natureza e os poderes latentes do ser humano. É isso que se espera dos membros da sociedade, né? E continua aqui Blavatsky. De outra maneira, ingressar como membro da sociedade teosófica não teria razão de ser. E assim é a maioria da sociedade exotérica, né, externa, formada por membros ligados e independentes ao mesmo tempo, né? Ou seja, esses membros ligados aqui, na verdade, seriam afiliados, né? São membros de alguma loja, né, teosófica. Esses podem chegar a ser teósofos de fato ou não. São membros por pertencerem à sociedade, mas essa não pode converter em teósofo a uma pessoa que não tem o sentido das coisas divinas ou que aprecia as coisas da teosofia de uma maneira muito particular, ou seja, sectária, se é que pode-se usar esta expressão, de uma maneira egoísta. O ditado generoso é quem faz generosamente pode parafrasear esse caso e diríamos: é teósofo todo aquele que vive e pratica a teosofia. E com o passar dos anos, meus amigos, já que a sociedade teosófica já tem mais de 130 anos, né, de existência, já que ela foi fundada em 1875, em 17 de novembro de 1875, fazem mais de 130 anos, então não havia ainda a perfeita distinção entre o que era ser teósofo, que Madame Blavatsky fala muito, e o que hoje em dia é conhecido como teosofista, que é aquela pessoa que se engaja na sociedade teosófica. Mas ser teosofista, ou seja, ser membro da sociedade teosófica, não dá nenhuma chancela, nenhum concede nenhum grau à pessoa que pode dizer que ela é realmente um espiritualista, uma pessoa elevada moralmente, espiritualmente. Ela, na verdade, é apenas um aderente daquela entidade, daquela sociedade que é a sociedade teosófica. Já com o teósofo é diferente, meus amigos. O teósofo, sim, é aquela pessoa que manifesta a teosofia, meus amigos, que pratica a teosofia no seu dia a dia, uma pessoa que realmente acredita e tem certeza de que são consistentes aquelas instruções, e ele então procura todas as oportunidades então de praticar e realmente ser um teósofo, ter a teosofia como uma prática de vida no seu cotidiano. Essa que é a característica realmente do teósofo, né? E é exatamente sobre essa distinção que vai evoluir aqui as perguntas a seguir, que vão dizer o seguinte: o que foi dito, segundo se entende, refere-se aos membros do círculo externo, mas como é quanto aos que se dedicam ao estudo esotérico, né, da teosofia? São estes os verdadeiros teósofos? E aí Blavatsky diz o seguinte: não necessariamente, a menos que tenham dado provas de que possam ser assim considerados. Entraram em um grupo interior e se comprometeram a observar, tão estritamente quanto lhes seja possível, as regras de um círculo oculto. Esta é uma empreitada difícil. E aqui está em itálico aqui. Esta é uma empreitada difícil. Uma vez que a primeira e principal das regras, né, desse caminho esotérico é a renúncia completa da própria personalidade. Isto é, um membro que se comprometeu tem que se converter em um perfeito altruísta, não pensar jamais em si mesmo, esquecer sua própria vaidade e orgulho em função do bem de seus semelhantes, além do de seus irmãos do círculo esotérico. Se pretende tirar proveito das instruções esotéricas, sua vida será de abstinência em todas as coisas, de abnegação e estrita moralidade, cumprindo com o seu dever com relação a todos os homens. Os poucos teósofos verdadeiros com que conta a sociedade teosófica encontram-se entre esses membros. Isso não quer dizer que fora da sociedade teosófica e do grupo interior não existam teósofos. Há sim, em um número muito maior do que geralmente se acredita, e seguramente muito mais que entre os membros do círculo externo da sociedade teosófica, né? E isso, meus amigos, é uma prova justamente da universalidade, né, do ensinamento teosófico, ou seja, porque ela não faz proselitismo e não realmente vende ilusões para as pessoas, nem sequer aquelas pessoas que fazem parte do círculo interno da chamada escola esotérica da sociedade teosófica. Não é simplesmente pelo fato de ser membro dessa escola que confere a ela qualquer status espiritual. Realmente, o status espiritual, meus amigos, é algo que deve ser avaliado pelo fato da pessoa realmente ser aquilo que ela realmente professa. Se ela realmente tem uma profissão de fé, ou seja, se ela transforma numa vida prática, numa vida abnegada e dedicada ao próximo e à elevação espiritual à sua vida. Então, Blavatsky tinha ciência muito bem, e não é o fato da pessoa integrar um círculo interno que automaticamente santifica uma pessoa. E aí, então, se pergunta, nesse caso, qual a vantagem de pertencer à chamada sociedade teosófica? Onde está o estímulo? Qual é o móvel para isso? E Blavatsky é muito franco e diz o seguinte: nenhum, exceto a vantagem de obter instruções esotéricas, as doutrinas puras e verdadeiras da religião sabedoria. E, se cumpre realmente o programa, gozar do grande apoio, do auxílio mútuo e da simpatia. A união é a força. A harmonia e os esforços simultâneos bem dirigidos fazem milagres. Esse tem sido o segredo de todas as associações e comunidades, desde que a humanidade existe. E Blavatsky é tão sincera, meus amigos, que na outra pergunta, na outra resposta, ela diz que existem muito mais teósofos fora da sociedade teosófica do que o próprio número de membros de toda a sociedade teosófica, porque realmente é assim, meus amigos. Espiritualistas verdadeiros, pessoas de extrema espiritualidade, pessoas que realmente praticam os preceitos esotéricos, pessoas que amam realmente o próximo, pessoas que são caridosas, pessoas que realmente têm conhecimento, sabedoria, que são instrutores, estão em muitas e muitas outras organizações e não só na sociedade teosófica. E, na verdade, a teosofia não pertence à sociedade teosófica, pertence ao mundo, à humanidade, e principalmente ela se origina no coração de cada pessoa, e isso nunca deve ser esquecido. Mas ela também salienta de que pessoas que estão em uma organização, pelo fato delas estarem juntas em direção ao mesmo objetivo, elas realmente se auxiliam, e isso realmente é fator de sucesso. Mas jamais um teósofo vai se arrogar, né, uma superioridade sobre qualquer outra tradição, porque isso não é realmente característica dos verdadeiros teósofos, né? E aí continuam as perguntas a esse respeito. Mas por que não pode um homem de inteligência bem equilibrada e de propósito sincero, de indomável energia e perseverança, chegar a ser ocultista e até adepto, né, ou mestre, trabalhando sozinho? Esta é a pergunta. E Blavatsky diz: sim, ele pode conseguir, mas existem 10 mil probabilidades contra uma de que falhará neste seu propósito. Uma razão existe, entre muitas outras, é de que não se encontra em nossos dias muitos livros sobre ocultismo ou teurgia, que revelem os segredos da alquimia ou da teosofia da Idade Média, que revelem, né, isso, os seus mistérios, em linguagem popular, né, ou vulgar. Todos esses escritos, né, da alquimia e tratados ocultistas antigos, né, são simbólicos ou parabólicos. E como foi perdida a chave no Ocidente há muitos séculos, como pode alguém conhecer o significado exato do que lê ou do que estuda? Esse é o maior perigo. Perigo que conduz à magia negra inconsciente ou ao mediunismo irremediável. Quem não tiver um iniciado por mestre, melhor que abandone este perigoso estudo. Olhe em volta e observe. Enquanto 2/3 da sociedade civilizada ridiculariza a mera possibilidade que possa haver algo na teosofia, no ocultismo, no espiritismo ou na cabala, o outro 1/3 compõe-se de elementos mais heterogêneos e opostos possíveis. Alguns creem no místico e até no sobrenatural, mas cada um crê à sua maneira. Outros se atiram sem nenhum auxílio ao estudo da cabala, do psiquismo, do mesmerismo, participam do espiritismo ou qualquer outra forma de misticismo. O resultado? Não existem dois homens que pensem da mesma forma, nem que se ponham de acordo com relação a qualquer dos princípios ocultos fundamentais. Ainda que muitos reivindiquem e pretendam possuir a última palavra do saber e queiram fazer crer aos profanos nessas matérias que são adeptos, né, ou mestres perfeitos. Não só a carência de um conhecimento exato e científico do ocultismo acessível ao Ocidente, como da verdadeira astrologia, né? O único ramo do ocultismo que possui em seus ensinamentos externos um sistema de leis definidas. Senão também que ninguém sozinho pode ter a menor ideia do significado do verdadeiro ocultismo. Alguns se limitam à antiga sabedoria, à cabala ou ao Zoar judeu, e cada um interpreta a seu modo, segundo a letra morta dos métodos rabínicos. Outros consideram a Swedenborg ou a Jacob Boehme como a última expressão da mais elevada sabedoria, enquanto outros finalmente veem no mesmerismo o grande segredo da antiga magia. Todos estes, sem exceção, quando querem levar suas teorias à prática, caem rapidamente, como resultado de sua ignorância, na magia negra. Felizes aqueles que se livram desse perigo, carecendo como carecem de experiência e critério, e possam guiá-los para distinguir o real do falso. E essa é uma resposta, meus amigos, ao mesmo tempo é uma instrução, é um aviso de Blavatsky. Realmente não se pode ter uma vida dentro do ocultismo e do esoterismo, meus amigos, sem estar ligado realmente a pessoas que pratiquem e pessoas que sejam já realizadas dentro desse conhecimento, meus amigos. Porque como disse Jesus nas suas instruções que estão transcritas na Bíblia, se um cego guiar outro cego, meus amigos, os dois vão cair dentro de uma vala, vão cair dentro de um buraco. E esse buraco, meus amigos, que Blavatsky diz que é a magia negra, é quando determinados conhecimentos, determinados princípios das leis ocultas são aplicados sem ética, são aplicados sem realmente o devido conhecimento do que eles implicam, e como as pessoas que então têm acesso a informações apenas parciais vão aplicar essas coisas de uma forma também parcial e sempre de uma forma egoísta. E quando energias espirituais são aplicadas de maneira egoísta, meus amigos, isto configura a magia negra. ou seja, magia feita com objetivos pessoais e muitas vezes para obter benefícios próprios e muitas vezes e lamentavelmente, como a gente vê muito aqui pelo Brasil afora, para até prejudicar outras pessoas e ou às vezes se auto-beneficiar, mas esse auto-beneficiar às vezes implica em prejudicar alguma pessoa, alguma situação. Então são palavras de muita sabedoria que nós vamos continuar amanhã, meus amigos, em mais uma edição aqui do programa Lux Esotérica, pois Blavatsky realmente sabia do que estava falando, porque ela conheceu e ela teve realmente instrutores do ocultismo oriental que estavam realmente ali junto a ela para alertar as pessoas que pretendem entrar na prática do ocultismo sem realmente terem um mestre e sem terem noção verdadeira do que é a magia branca, do que é a magia negra e principalmente que tipo de ética precisa ser seguido para ser realmente uma pessoa que vai trazer o bem, o belo e o bom para o mundo, meus amigos, e não fazer uso desses conhecimentos para auto-benefício, que é realmente um tipo de magia apenas ligado a não só a magia negra, mas o que é pior, né? Todos os tons possíveis e imagináveis da magia cinza, e vai, depois que sai do branco, vem vindo infinitos tons de cinza até chegar na magia negra, meus amigos. E não é porque a cor é escura que é preta, meus amigos, não tem nenhum preconceito. É devido a essa terminologia das cores, porque realmente é o que acontece, meus amigos, em termos de cores, quando alguém faz alguma coisa pensando só em si mesmo, aí a cor que surge é essa cor escura, essa cor enegrecida. E ao contrário, meus amigos, quando a pessoa faz uma coisa de uma maneira inegoísta, se anulando, deixando o eu para lá, sendo caridoso, sendo amoroso, fazendo alguma magia ou fazendo qualquer coisa na vida para o bem comum, para o bem do próximo, então se manifestam cores puras, cores elevadas, também a cor branca, e aí que ficou tradicionalmente estabelecida essa distinção entre magia negra e magia branca. Mas temos que terminar aqui, meus amigos, senão o programa vai ficar muito comprido, e agradecemos uma vez mais aí a presença, a audiência de todos vocês. Vamos fazer a nossa última vibração, fechando os nossos olhos, reconectando, meus amigos, o nosso batimento cardíaco. Vamos prestar atenção nos nossos corações, visualizando uma vez mais ali aquela joia cintilante da nossa chispa divina, que ela brilhe, ilumine o nosso interior e que essa luz também se propague e se lance sobre o nosso caminho, iluminando a nossa jornada de evolução espiritual. Nesse momento, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos. Muitíssimo obrigado pela presença e audiência de todos vocês. Amanhã estaremos aqui novamente, continuando com muita satisfação, muito entusiasmo, esse estudo do livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky. Desejamos a todos uma boa noite, um bom descanso, e agora continuará a programação interativa, musical aqui da Esotérica FM, que traz para vocês sempre muito boa música. E aqui às noites, segunda a sexta-feira, às 21 horas, muita sabedoria para a sua alma. Um grande fraterno abraço para todos vocês, meus amigos. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.